meu drive tá lotado. Vários grupos separados. Quando eu bato forte. WhatsApp, Telegram ou Discord. Eu não consigo conter essa vontade louca de meter. Não saiu de casa nunca. Meu pau tá no modo ultra. Punhetinha, punhetinha, punhetinha. TikTok, mão direita na pica preparada. Se eu abrir o meu Instagram, vou meter-lhe uma jatada. Eu tô fazendo um homúnculo no ralo do meu banheiro. Se eu não tô fazendo nada, vou bater punheta o dia inteiro. Punhetinha, punhetinha, punhetinha, punhetinha, punhetinha, punhetinha. E a punhetinha. Pokémon que era um bolo de areia, não dá nem pra saber se era menino ou menina. Eu bati uma punheta pra um objeto que era inanimado, não era nem um ser vivo, mas não tô arrependido não, então... Punhetinha! Punhetinha! Eu punhetinha.